Olá, eu sou a Priscila Carvalho e essa é a lição de número 126 do livro de exercícios de Um Curso em Milagres. Tudo o que dou é dado a mim mesmo. A ideia de hoje, completamente alheia ao ego e ao pensamento do mundo, é crucial para que a reversão de pensamento que esse curso trará. Se acreditasses nessa declaração, o perdão completo, a certeza da meta e a orientação segura não seriam nenhum problema. Compreenderias o meio pelo qual a salvação vem a ti e não hesitarias em usá-la agora. Vamos considerar o que acreditas no lugar dessa ideia. Parece-te que as outras pessoas estão à parte de ti. E que são capazes de comportarem-se de maneira que não tem relação com os teus pensamentos, e nem os seus com os teus. Portanto, as tuas atitudes não têm nenhum efeito sobre elas, e os seus pedidos de ajuda não têm nenhuma relação com os teus. Pensas também que elas podem pecar sem que isso afete a tua percepção de ti mesmo. Enquanto tu podes julgar o seu pecado e ainda assim permanecer à parte da condenação e em paz. Quando perdoas um pecado, perdoas entre aspas, não há nenhum ganho para ti diretamente. Fazes caridade para alguém que é indigno, apenas para indicar que tu és melhor e que te achas num plano superior ao daquele a quem estás perdoando. Ele não ganhou a tua tolerância caridosa, que concedes a alguém que não é digno da dádiva, pois os seus pecados o reduziram a uma condição abaixo da verdadeira igualdade contigo. Ele não tem direito ao teu perdão. Esse oferece a ele uma dádiva, mas nada para ti mesmo. Dessa forma, o perdão é basicamente falho. É um capricho caridoso. Benevolente, mas imerecido, uma dádiva ora concedida, ora negada. Como ele é imerecido, é justo negá-lo e não é justo que deva sofrer quando ele é negado. O pecado que perdoas não é o teu próprio. Alguém à parte de ti o cometeu. E se fores indulgente para com ele, dando-lhe o que ele não merece, a dádiva não é tua. Assim como não era teu o seu pecado. Se isso for verdadeiro, o perdão não tem base em que se apoiar com confiança e segurança. É uma excentricidade na qual tu, às vezes, escolhes dar indulgentemente uma trégua imerecida. Entretanto, ficas com o teu direito de não deixar que o pecador escape ao pagamento que é justificado pelo seu pecado. Pensas que o Senhor do céu permitiria que a salvação do mundo dependesse disso? O seu cuidado por ti não seria de fato pequeno se a tua salvação se baseasse num capricho? Tu não compreendes o perdão. Tal como o vês, ele é apenas uma repressão do ataque aberto, sem exigir correção na tua mente. Tal como percebes, ele não pode te dar paz. Não é um meio para liberar-te daquilo que vês em alguém que não é o que tu és. Não tem o poder de restaurar a tua unidade com ele na tua consciência. Não é o que Deus pretendia que fosse para ti. Não tendo-lhe dado a dádiva que ele te pede, não podes reconhecer as suas dádivas e pensas que ele não as deu. Mas pedir-te-ia ele uma dádiva, a menos que ela fosse para ti? Poderia ele contentar-se com gestos vazios e avaliar essas dádivas tão mesquinhas como dignas do seu filho? A salvação é uma dádiva melhor do que essa. E o verdadeiro perdão, como meio pelo qual é obtida, tem que curar a mente que dá. pois dar é receber. Aquilo que permanece sem ser recebido não foi dado, mas o que foi dado não pode deixar de ser recebido. Hoje tentamos compreender a verdade segundo a qual o doador e o receptor são o mesmo. Precisarás de ajuda para fazer com que isso seja significativo, por ser tão alheio aos pensamentos aos quais está acostumado. Mas a ajuda de que precisas está aqui. Hoje, dá-lhe a tua fé e pede-lhe que compartilhe da tua prática da verdade. E se apenas captarmos um diminuto vislumbre da liberação que há na ideia que praticamos hoje, esse será um dia de glória para o mundo. Dá 15 minutos, duas vezes hoje, à tentativa de compreender a ideia deste dia. É o pensamento através do qual o perdão toma o seu lugar entre as tuas prioridades. É o pensamento que liberará a tua mente de todas as barreiras contra o significado do perdão e deixará que reconheças o seu valor para ti. Em silêncio, fecha os olhos sobre o mundo que não compreende o perdão e busca o santuário no lugar quieto em que os pensamentos são mudados e as falsas crenças postas de lado. Repete a ideia de hoje e pede ajuda para compreenderes o que ela realmente significa. Que estejas disposto a ser ensinado. Fica contente por ouvir a voz da verdade e da cura falar contigo e compreenderás as palavras que ele diz e reconhecerás que ele te diz as tuas próprias palavras. Lembra-te sempre que puderes que hoje tens uma meta, um objetivo que faz com que esse dia seja especialmente valioso para ti e para todos os teus irmãos. Não deixes a tua mente esquecer-se dessa meta por muito tempo, mas dize a ti mesmo: tudo o que dou é dado a mim mesmo. A ajuda que preciso para aprender que isso é verdadeiro está comigo agora. E confiarei nele. Em seguida, passa um momento em quietude, abrindo a tua mente para a sua correção e o seu amor. E o que ouvires dele, tu acreditarás, pois o que ele dá será recebido por ti. Citação do dia. Que eu possa participar do trabalho de Deus hoje. Hoje eu não vou buscar por formas em que a vida pode me servir. Mas ao invés disso, eu vou buscar como eu posso servir a vida. Eu coloco a mim mesma em serviço da criatividade infinita de Deus. Orando para ser o lápis com o qual ele escreve e o pincel com o qual ele pinta. Que possa todo o trabalho de Deus ser ampliado pelas minhas escolhas hoje. Eu coloco de lado a minha busca por pequenas coisas e participo livremente na glória da criação. Querido Deus, que possam meus pensamentos e ações ajudarem a ampliar hoje um trabalho que é maior do que o meu próprio. Que possa tudo que eu sou e tudo que eu faço ser um canal para todas as boas coisas. Amém. Essa citação foi extraída do livro Um Ano de Milagres, de Marianne Williamson. É com muita alegria e e carinho e devoção que eu retomo as lições hoje para compartilhar com você. Muito obrigada por você estar aqui, por ser o ouvido que recebe essa mensagem. Obrigada por tudo que a gente pode ampliar só de nos abrirmos para essa possibilidade de fazer descobertas, de novas maneiras de ver a vida, de ver o mundo, de sentir, de viver, de nos conectar, de nos relacionar. Obrigada por você estar aqui comigo, compartilhando desse presente que é o Curso em Milagres. Obrigada, obrigada, obrigada. Um beijão enorme e até a próxima lição. Tchau, tchau.